fã de Alfinha. Meu, sério, eu não sei o que é pior, casar numa balada ou casar numa balada e essa balada ser o James.